A sura da envolvente. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Chegou-te o relato da envolvente? Nesse dia, haverá faces humilhadas. Preocupadas, fatigadas. Queimar-se-ão em um fogo incandescente. Dar-se-lhes-á de beber de escaldante fonte. Para eles não haverá alimento senão o de Dari. Que não engorda e de nada vale contra a fome. Nesse dia haverá faces cheias de graça, agradadas de seu esforço, estarão em um alto jardim, nele tu não ouvirás frivolidade alguma. Nele haverá uma fonte corrente. Nele haverá leitos elevados. E copos dispostos. E almofadas enfileiradas. E tapetes espalhados. E não olham eles aos camelos como foram criados? E ao céu, como foi elevado? E às montanhas, como foram armadas? E a terra, como foi distendida? Então lembra-lhes o Alcorão, és apenas lembrador. Não és sobre eles dono absoluto, mas a quem volta as costas e renega a fé, Alá castigá-lo-á com castigo maior. Por certo, a nós será a sua volta. Em seguida, por certo, impender-nos à sua conta.